Muito boa tarde, amigos aí da TV Sertaneja PB. Olha as últimas notícias aqui do nosso site tvsertanejapb.tk. Anvisa aprova a venda nas farmácias do remédio contra Covid-19, né, produzido pela Pfizer. Então, o medicamento une dois antivirais que juntos bloqueiam uma enzima necessária para o coronavírus se replicar. O fármaco só poderá ser vendido mediante prescrição e apenas adultos podem fazer o uso, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta segunda-feira, dia 21, a comercialização do Paxlovid nas farmácias de todo o país. O medicamento fabricado pela Pfizer visa combater a Covid-19 através da união de dois antivirais, o Nirmatrelvir e o Ritonavir. Combinados, os fármacos produzem uma ação de bloqueio em uma enzima essencial para que o coronavírus se replique e se reproduza no corpo infectado. Segundo o órgão, os comprimidos poderão ser vendidos tanto nas farmácias quanto ministrados nos hospitais particulares que estão em solo brasileiro. Para ser obtido nas farmácias, porém, deve ser apresentada a prescrição médica ou receita ao farmacêutico. A bula do Paxlovid virá com indicações e recomendações em português de Portugal, além de espanhol. A Anvisa ressaltou também que seu uso está restrito a adultos para tratamento a pessoas que não requerem oxigênio suplementar e possam apresentar risco aumentado de progressão para a Covid grave. Os comprimidos já encontram-se atualizados e combatem as ações da variante Omicron. Para uma maior efetividade do medicamento, será necessário tomar dois comprimidos via oral duas vezes ao dia durante 5 dias. Meiruzzi Freitas, diretora relatora da Anvisa, pontuou que a melhor estratégia para combater a doença é evitar a infecção, mas lembrou que a liberação do remédio auxiliará no tratamento da doença. Diz ela, o diagnóstico precoce e o tratamento ambulatorial, quando necessário, são importantes para evitar a progressão da doença para casos mais graves, disse Meiruzzi Freitas, diretora relatora da Anvisa.